Hoje eu acordei mais cedo, tomei sozinho chimarrão. Procurei a noite na memória, procurei em vão. Hoje eu acordei mais leve, nem li o jornal. Tudo deve estar suspenso, nada deve pesar. Ainda era noite, esperei o dia amanhecer. Como quem aquece a água, sem deixar ferver. Hoje eu acordei, agora eu sei. Viver no escuro, até que a chama se acenda. Verde quente, erva, ventre, dentro, entranhas. Mate amargo, noite adentro, estrada estranha. O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção. Holofotes iluminam a libido e o vírus. O poder, o pudor, os lábios e o batom. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio imediato. Relax, paraguaienses. Relax, paraguaienses. Relax, paraguaienses. Relax, agora paciência.